andressedesmoral.com.br. Aí, Bessinho, o pai tá como? O pai tá bravo. Hoje vai rolar sacanagem dentro da nave. Só de olhar pra ela eu já imagino maldade. Hoje vai rolar sacanagem dentro da nave. Só de olhar pra ela eu já imagino maldade. Se envolveu com os caras certo no bonde, só tem putão. Putaria louca, sequência de botadão. Putaria louca, sequência de botadão. E é só botadão, é só sacadão. Vou empurrar com força na safada do peixão. É só botadão, é só sacadão. Vou empurrar com força na safada com pressão. Ela gosta da malícia, viaja no malocão. Ela gosta da malícia, nas bota é conversão. É só botadão, é só sacadão. Vou empurrar com força na safada com pressão. É só botadão, é só sacadão. Vou empurrar com força na negona com pressão. É só botadão, é só sacadão. Vou empurrar com força, bebê. Sacanagem dentro da nave. Só de olhar pra ela eu já imagino maldade. Hoje vai rolar sacanagem dentro da nave. Só de olhar pra ela eu já imagino maldade. Envolveu com os caras certo no bonde, só tem putão. Putaria louca, sequência de botadão. Putaria louca, sequência de botadão. E é só botadão, é só sacadão. Vou empurrar com força na safada do peixão. É só botadão, é só sacadão. Vou empurrar com força na safada com pressão. Ela gosta da malícia, viaja no malocão. Ela gosta da malícia, nas bota é com pressão. É só botadão, é só sacadão.